Controle Salvador, Elcan 3226 em 198. Controle Salvador, Elcan 3226. 326, chame em 208. Já chamei, ninguém atendeu. Copiou o controle, 3226 já chamou 208, ninguém atendeu. Ok, 3226, identifique e desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador no 013, chegar na margem. Mude agora para 1208, não. Nós vamos fazer um check rádio. Vamos lá, vamos voltar para o 208. Desce para 3000 com 1013. 208, como é? mandou achar 3291 ou não? 391, nossa identificação, desça para 5 mil pés, altímetro 1013, chegada a Bonf, module em 1208. 891 é o controle. 0 por 160, prosseguir na Bonf. 3891, identifique, desça para 5 mil pés, altímetro 1013, chegada a Bonf, module em 1208. 105.000. 1.800, 3.900. Bono 7 no 4, complete a aproximação e torre em 18.6. Bom Salvador, boa noite, é o Bono 7 no 4, estabilizado final da... O 0. Bono 7 no 4, reporta quando visual com campo. Reportará. 0.9, desça para 3.000. Vamos lá, portanto, 3291, o ajuste altímetro. O altímetro é Salvador no 0, no 3. Pré, 8891, module em 1208, 1208 a frequência do controle. Tá, o Recife, que nós teremos contato, por favor. Ok, vamos... Sete no 4, visual. 7 no 4, livre pouso no 0, vento no 2, 0 graus, 069, pista molhada. Vento livre pouso no 7 no 4. Salvador, 3226, Natan. 3226, número 2, aproximação, informarei que está livre, reporta visual com campo. Reportará, 3226. No 714, SOS 47, libera direita na minha escuta, Alfa Juliette 04. Direita na sua escuta, Alfa Juliette para 04, 714. Tata, 3226. 3226, pouso autorizado no 0, vento no 3, 0 grau, 069, pista molhada. Gente. 9 Salvador, boa noite, Gol 9805 e LS, pistão 90, quanto trem baixo, travado. 9805, continua a aproximação, informarei pista livre, pista molhada, repórter visual com campo. Repórter. 226, solo 49, libera a direita na minha escuta, Alfa Juliette 10. Na sua escuta, direita, Alfa Juliette 10. Noite 05 visual? Visual, Gordo, noite 05. Noite 05, ponto autorizado no 0, vento no 3, 0 grau, 05 norte, Valério. Dentro de repouso. Observador, boa noite. Então 3152, autorização Maceió. Tá 3152, copia? Copia. Autorizado Maceió, 330, perigo 58, decola da 10, primeira curva esquerda, pouca transição Aracaju, controle 199, decimal, corrigindo, controle 120, decimal 8, transponder 5515. Autorizado Maceió, nível 330, na perigo 58, primeira curva esquerda, após decolagem, lambda 10, da PUCA, transição Aracaju. Controle 1208, acena 515, da 3152. 3152, correto, não puxa o pé, questionamento. Camarada. Noite 05, solo 52, na minha escuta, libera direita, Alfa Juliette 01. Direita, Alfa Juliette 01, gol no 805. Torre Salvador 7389, não? Na final tá 10, baixar travado. Vamos a 4 milha cabeceira. 7389, tá visual? Negativo, em diamante, Thiago. Gente, reporta quando visual com campo. Chuva molhada, corrigindo. Chuva fraca, pista molhada. Chuva fraca, pista molhada. Visual agora, tá? 3891. Eu sigo. A visual. Ciente, pouso autorizado no zero, vento 130 graus, 059. Leve pouso no zero, tá? 3891. Viu no sol 56, libera a direita na minha escuta, Alfa Juliette, remota 1 no 3. Alfa Juliette, 1 no 3, tá 3 no 9.